Começou! Você formou testado? Você é aprovado do Brasil? Eu sou testado, viu? E olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Pipi, virou de vez, pipi, virou de vez. Olha que ela tá de mini saia, ela tá de mini saia. Eu vi preta, eu vi etiqueta da calcinha da menina. Oi, olha que preta, eu vi o babado, eu quase me acabo de tanto olhar. Olha o rebolado, vai! Ela remexe com a mão na cabeça, ela remexe com a mão na cabeça. Vem! Mostra teu gingado, mulher brasileira. Mas ela mexe com a mão na cabeça, mas ela mexe com a mão na cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Joga pra cima, suica. Se é testado e aprovado no Brasil, se for beber, me chame. Se não for, me esqueça, minha matéria. Olha aqui, olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Pipi, virou de vez, pipi, virou de vez. Olha que ela tá de mini saia, olha que ela tá de mini saia. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Olha que preta, eu vi etiqueta e da calcinha da menina. Oi, olha que preta, eu vi o babado, eu quase me acabo de tanto olhar. Olha, olha, mas ela mexe com a mão na cabeça, mas ela mexe com a mão na cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Mas ela mexe com a mão na cabeça, mas ela mexe com a mão na cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Joga pra cima, suíca. Bora! Equipe Sem Limites, JR gravando tudo. Isso é mais uma da Testado Produções. Mais uma do Quarteto Fantástico. Bora, Pedro de Ló. Bora, Marcão, dar o show. Oi! Se é testado e aprovado no Brasil. Eu sou testado, viu?